Frequência Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega Clara Brito, designer, diretora criativa, empreendedora e professora convidada no Departamento de Design da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Clara é licenciada em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, cidade onde nasceu, tendo ainda frequentado, ao abrigo do programa Erasmus, aulas de Design de Moda na Faculdade de Arquitetura e Design do Instituto Politécnico de Milão. Em 2005, estabelece em Macau, onde funda, em parceria com o designer Manuel Correia da Silva, a Lines Lab, uma marca que é também um laboratório dedicada à investigação, criação e produção de objetos e iniciativas na área do design. Clara Brito está ainda na gênese de outros projetos, como a Associação Cultural Mais 853, Macau Fashion Link e Moon Hub, sobre os quais vamos falar ao longo deste programa. Para já, vamos ouvir o primeiro tema musical que a Clara escolheu para o Frequência Académica de hoje. Chama-se Bonde e é retirado do álbum Talking Timbuktu, de 1994, uma colaboração entre o músico do Mali Ali Farka Touré e o guitarrista e produtor americano Ray Cooder. Vamos ouvir. Thank you. E ouvimos Bonde, de Ali Farka Touré e Ray Cooder, do álbum Talking Timbuktu. Olá, Clara, muito bem-vinda ao Frequência Académica. Olá, João, muito obrigada pelo convite, é um prazer. O prazer é nosso. Clara, a tua vida profissional está ligada às diversas áreas do design, com um foco no design de moda. Como é que esta área surgiu na tua vida e por que decidiste enverdar por esta carreira? Portanto, ela surgiu de uma maneira mais premente quando eu estava em Lisboa a frequentar o curso de design de equipamento, ou design industrial, como também pode ser chamado, na Faculdade de Belas Artes. Na altura, eu lembro-me que nós frequentávamos o segundo ano e resolvemos abrir o nosso ateliê. Na altura éramos três parceiros, colegas, do qual fazia parte o Manel, com quem eu ainda hoje tenho a empresa sediada em Macau. Como é que um outro colega nosso, a empresa que nós temos sediada em Macau, a empresa chama-se City Furniture Designers, mas apesar de nós depois sermos mais conhecidos ou pela Lines Web ou pelo festival This Is My City, que podemos falar mais à frente. E por isso, nessa altura, no segundo ano de faculdade, quando nós resolvemos montar o nosso ateliê, na altura na Rua da Palma, muito perto daquilo que hoje é o Bloco de Esquerda, foi aí que eu comecei de uma maneira mais experimente a trabalhar na área da moda, acima de tudo porque tinha uma clientela pequena de clientes que estavam interessadas em ter projetos diferentes e especiais e feitos à medida. E como eu tinha a vantagem de trabalhar muito próximo da minha avó, que é uma ótima costureira, foi aí que o projeto começou a desenvolver-se de uma maneira mais, não diria sólida, mas com alguma consequência e com relações externas. Mas tenho que dizer que a parte da área da moda, ao nível dos textos, vem acima de tudo a minha relação muito próxima com a minha avó, muitas afinidades, por isso eu acabei por crescer muito no mundo dos tecidos, das rendas e dos crochês. E depois, como era uma pessoa que gostava muito de executar, ela transferiu muito conhecimento e isso veio desde talvez 6, 7, 8. E como é que o curso de design complementou essa aprendizagem mais caseira, mais de proximidade com, digamos, aquilo que podemos definir como uma mestra, que foi para ti a tua avó? Como é que depois a parte mais académica complementou essa parte? Pois, acima de tudo, acho que me deu alguma bagagem, de alguma solidez, de algum background mais cultural, não é? Que justificava ou que tentava justificar ou até pôr em causa quais são as tomadas de opção sobre determinado tipo de projetos ou sobre determinado tipo de processos, porque acima de tudo um dos desafios quando se executa é estar muito a trabalhar com as mãos e ter muita vontade de ver as coisas a serem feitas, e quando tu entras num processo mais ou de metodologia ou de sistematização de processos, e quando começas a aprender uma linguagem, acima de tudo a aprender o modo como outros fizeram, e pessoas de bom reconhecimento, não é? Com trabalho feito e estudado, aí as consequências e aquilo que tu podes ter e trazer para o teu trabalho é diferente, é mais sofisticado, é mais complexo, e por isso não é só a urgência de fazer por fazer, porque tens aquela energia, porque és novo e queres fazer, e para além disso depois é o confronto com outros, não é? Porque ainda por cima eu saí de um contexto, quando entrei na faculdade, houve ali muita coisa boa, mas também de choque, que nos permite aprender e crescer e desenvolver. Acho que acima de tudo é isso. Como é que era trabalhar em Lisboa, na área da moda, nesse período em que começas esse ateliê? Nós acabávamos por ter alguma capacidade de nos mexermos até relativamente bem, por isso também depois aquela relação com aquelas novas lojas começavam a aparecer no Bairro Alto, mas era uma coisa muito, muito, muito, não diria incipiente, mas com uma escala muito, muito pequena, ainda por cima uma escala condicionada àquilo que na altura era um bocadinho a escala de Lisboa, sendo que Lisboa agora está com uma vibração diferente. Por isso acho que foi um bom treino, um bom momento. Mas acima de tudo era uma vontade enorme de fazer coisas, e eu acho que esta relação que nós tivemos depois na altura em relacionar o ateliê, na altura chamada à parte, portanto era eu, o Manuel Silva, com quem eu divido o ateliê cá, e o André Ruivo, e depois tínhamos áreas muito complementares. O Manuel estava mais ligado, se calhar, à parte industrial e de equipamento, eu trazia a complementaridade da moda, e o André Ruivo não só era ilustrador e foi durante muito tempo ilustrador do Público, já na altura, mas também vinha da formação de design gráfico e por isso nós percebemos que se calhar ganhávamos muitas sinergias por criarmos um ateliê multidisciplinar, ainda por cima podíamos partilhar culturas muito parecidas ao nível de gostos e de aprendizagens, e isso teve um impacto bom, de, acima de tudo, de crescimento. Depois mais aquela relação toda com a questão política, que estava ali muito próximo de nós, a música também muito envolvida nisto, e por isso havia muitos projetos paralelos onde as várias áreas nas quais nós estávamos a desenvolver, nós articulávamos juntos para um projeto conjunto. Saltando de Lisboa para Macau, uhum. Em 2004 vens para este território. Uhum. Como é que se proporcionou essa mudança de vida e que paralelismo é que encontraste com a Lisboa de 2004? Pois, portanto, a opção que me traz a Macau são opções meramente pessoais. Portanto, o Manuel já tinha uma relação muito próxima com a cidade, ele faz o liceu cá, portanto faz parte da geração que estuda, que faz a universidade na Europa e depois retorna. Por isso foi uma opção muito, muito pessoal, acima de tudo promovida por questões pessoais. Eu na altura tinha chegado há relativamente pouco tempo de Itália e lembro-me que quando cheguei a Lisboa houve ali um ritmo que me faltou, ou que eu sentia que estava com vontade também de fazer uma mudança. Por isso a opção fez todo o sentido dos dois lados. Quando cheguei a Macau, encontrei um Macau absolutamente diferente, não é, do que é hoje, isso sem dúvida. Nas relações que eu possa sentir que encontrei com Lisboa, não sei bem. Conseguiste desenvolver algum do trabalho que, ou do tipo de trabalho que estavas a desenvolver em Lisboa, conseguiste trazer para Macau e continuar essa linha de convergência entre áreas? Uhum. Sim, isso sim, porque nós rapidamente, eu cheguei em 2004, nós entretanto abrimos na altura a nossa primeira loja no Bico da Melancia, a Wines Lab, e fizemos a instituição da marca, Wines Lab mais ligada à área de design, produto e de moda. E por isso acho que isso sem dúvida que tivemos logo uma postura muito presente e até de alguma maneira visível na cidade. Percebemos que estar confinados só ao espaço de um ateliê podia ser mais difícil de as pessoas saberem de nós. Tivemos a oportunidade de continuar a trabalhar na área, mas o formato teve que ser um bocadinho alterado em relação àquilo que era o cenário de Portugal, porque o contexto e o ecossistema era completamente diferente. Ou seja, não só eu não tinha a minha avó próxima para poder fazer aquele tipo de serviço e até de contacto muito próximo com os clientes, por isso era uma coisa que tinha que ser redescobrindo. Eu encontrei um tecido também industrial e mesmo ao nível daquilo que eram as costureiras de Macau, bastante distinto, para além de que na altura eu tinha e ainda, apesar de estar melhor, ainda tenho uma barreira linguística, e por isso a postura e a maneira de olhar não só para o mercado circundante, mas para aquilo que eram as possibilidades depois de executar os produtos desenhados, teve que mudar. Teve que se adaptar. De onde é que vem esse ímpeto de empreendedorismo que quer tu, mas e também o Manuel, têm? Vem do background familiar, da tua avó também, ou é algo que vocês foram maturando na vossa personalidade? Pois, deixa-me pensar. Da minha família, eu não... Quer dizer, tenho... Realmente, se eu for olhar para o lado da minha avó, mais famílias de norte, sim, eu sou capaz de encontrar alguma relação com algum... empreendedorismo que falas. No entanto, tanto os meus pais como os meus avós eram funcionários, funcionários públicos acima de tudo, e por isso acredito que também sou capaz de ter alguma herança dessa parte, no sentido em que a minha avó sempre teve uma relação também com trabalhos dela que ela ia com desenvolvendo. Clientes, sim, sim, sim. Mas lembro-me que isto na minha vida surgiu relativamente cedo. Eu lembro-me de ainda fazer provavelmente secundário e liceus e fazer, construir as minhas próprias peças e fazê-las circular pelos amigos, comercializando. Ainda mantendo-nos neste tema das relações entre Macau e Portugal, em que medida a tua muda invidência e a tua formação, digamos, mais de caráter ocidental, influenciou as tuas produções em Macau? Pois não, é uma pergunta muito fácil, assim, porque eu normalmente tenho alguma dificuldade em analisar as coisas vista só de uma perspectiva de fora, quando já estamos a falar do meu trabalho ou do nosso trabalho, mas vou tentar. acima de tudo nos materiais, parece-me. Ou seja, quando tu perguntas-me a influência que eventualmente Macau teve no meu trabalho, ou a influência que o Ocidente, que eu trouxe do Ocidente naquilo que foi o desenvolvimento do nosso trabalho cá? Mais nesta primeira questão, a influência do Ocidente, uhum, na produção de trabalho num contexto asiático, uhum, que é Macau. Uhum, uhum. E depois, a minha segunda pergunta, uhum, será também o oposto, a influência do Oriente nas tuas, okay, criações, de alguém com, okay, um background, uhum, ocidental. Por isso, podes, uhum, dar, okay, uma resposta, okay, conjunta, okay, se preferires. Pronto, o que eu estou a pensar é, ao nível daquilo que possa ter sido o património que eu trouxe do Ocidente até este lado do mundo, acho que tem muito a ver com o minimalismo e com primeiro, todo o trabalho que eu já desenvolvia, mesmo estando em Lisboa, era sempre muito depurado. Não tenho assim uma tendência muito barroca, apesar de poder apreciar, mas sempre tive muita tendência a fazer as coisas bastante depuradas. Quando tive o desafio de vir para Macau, e aqueles desafios e constrangimentos todos que te falava, de certa maneira há pouco, mas também são oportunidades para simplesmente criares de uma maneira diferente, eu diria que foi a simplificação, acima de tudo, porque uma das coisas que me tinha a acontecer é eu, na minha relação com a indústria, também dada naturalmente a escala que na altura tinha, tinha que desenvolver tudo aquilo de maneira que, quando eu entregasse à fábrica, à pequena fábrica, eles simplesmente tivessem que, de certa maneira, copiar, fazer um processo de reverse engineering, não é? E o que significava que eu tinha que não só desenhar, mas garantir a produção toda dos moldes. E por isso, porque eu na altura apercebi-me que a leitura dos desenhos não era propriamente uma coisa assim tão fácil, nem tão linear, igual nas duas, exato, culturas. Exato, não é? Por isso acho que trouxe o minimalismo e depois tive que ainda o depurar mais para que ele fosse execuível. E acima de tudo penso que é isso. Na pergunta oposta que me perguntas, que colocas, eu acho que acima de tudo a influência que o Oriente teve em mim, bem, certamente dos materiais, a seda foi completamente, teve uma importância grande. Depois há pessoas que de facto dizem que, mesmo em termos de silhueta e desenho, em algumas peças conseguem ver, conseguem ler alguns pormenores do traje tradicional da cabaia, etc. Mas é a visão deles normalmente por fora. Eu sinceramente não vejo assim tanto. Mas os materiais também foi sempre algo que me... Que sempre foi o mote que me impulsionou a fazer as coisas. Normalmente passava pelos, uhum, materiais primeiro. E vamos agora para o segundo momento musical da nossa entrevista, com o prelúdio da suíte número 2 para violoncelo, em dó menor, de Johann Sebastian Bach, BWV 1008, numa interpretação do catalão Pau Casals, de 1936. Vamos ouvir. Thank you. ouvimos o prelúdio da suíte número 2 para violoncelo em dó menor de Johann Sebastian Bach, interpretado por Paul Casals, uma escolha da nossa convidada de hoje, Clara Brito. Bach dizia algo como: sempre fui um trabalhador diligente. Quem assim o for, terá igualmente sucesso. Esta frase bem que se pode aplicar ao trabalho que tens desenvolvido em Macau e sobre o qual temos vindo a falar. Um dos mais recentes projetos em que estiveste envolvida chama-se Moon Hub, uma plataforma comercial para promover marcas emergentes na área do design, algo que também tem uma relação com a tua tese de mestrado, a tua dissertação, o online e o mundo da moda. Fala-nos um pouco do que consta ao certo esta iniciativa e como é que ela começou. Portanto, esta iniciativa teve início, penso que em 2014, e acima de tudo foi disputada pela ideia de, pelo nosso património e pelo aquilo que tinha sido um pouco a conquista ou a batalha da Lines Web ao longo destes 12 anos, 10 anos de percurso, o que nós resolvemos fazer foi, de alguma maneira, poder também criar este link. Isto já vinha um bocadinho com o histórico do evento que tu provavelmente depois irás falar mais tarde, o Macau Fashion Week, em que nós estávamos a relacionar as marcas dos países de língua portuguesa com designers de Macau e tentando olhar como é que depois isso seria possível catrapular isso em termos de mercado também. A Moon Hub surge precisamente como essa plataforma, ou seja, olhar para aquilo que eram os nossos pontos de contacto, neste caso, acima de tudo, mais relacionados com Portugal, de marcas que nós conhecíamos, de pessoas ao nível das áreas criativas, design e de moda que nós conhecíamos e que tinham interesse também, naturalmente, em expandirem-se para este lado. E por isso nós podemos, de alguma maneira, transferir aquilo que tinha sido os nossos conhecimentos e alguma abertura de caminho da nossa marca, ainda que a uma escala pequena, mas que ela pudesse fazer sentido também para escalar para outras marcas. Isso, entretanto, também tomou outros contornos, não é? No momento em que se estão realmente a querer criar mais pontos de contacto entre aquilo que é não só Macau, mas a China, mas também as empresas em Portugal. E por isso o projeto tem vindo a não só também a ser redesenhado, mas a evoluir nesse sentido. Falaste no Macau Fashion Link, um projeto de 2011 dedicado à promoção de designers de moda emergentes no delta do Rio das Pérolas. Como é que descreverias este panorama, ou o panorama atual do design moda ou fashion design nesta área onde nos encontramos? Bem, se nós falarmos só ao nível daquilo que é o contexto de Macau, e se eu fui tentar fazer um olhar para trás entre aquilo que foram os, neste caso, os 12 anos em que vivo em Macau, sinto um crescimento e uma evolução, não é? Eu, na altura, recordo-me que quando cheguei a Macau, não só não havia muitas pessoas a desenvolver e a trabalhar na área do design de moda, mas também aquelas que operavam na indústria eram acima de tudo, costureiras, não propriamente pessoas com formação ao nível do design. E, entretanto, eu sinto que as coisas evoluíram e mudaram e percebem-se que existem mais pessoas a operar e a tentar criar e trabalhar nessa área. Não só pessoas que acabaram por fazer ou a formação na Europa ou a formação em Taiwan, não só necessariamente ligada à área da moda, agora eu estou a pensar numa maneira assim mais global ao nível do design, sente-se que há uma evolução. Mas pronto, ainda é um caminho longo a ser desenvolvido, acima de tudo não é uma área fácil, é uma área onde o mercado não está aqui. Está aqui algum mercado, mas não é um mercado assim com uma escala muito grande. E onde é que está esse mercado, se olharmos aqui para o contexto da Ásia? Depende muito das linhas e dos produtos que nós estamos a falar, não é? Certamente que Hong Kong é um sítio interessante, apesar de ser uma cidade altamente competitiva e por isso nesse sentido onde existe pouco espaço a ocupar, mas é sempre possível e fica aqui perto. Depois há aqui uma série de cidades aqui próximas, não é? Não só Shenzhen, Zhuhai, esta província toda de Cantão, já para não falar, tentar desenvolver algumas linhas ou para Xangai ou para Pequim, mas olhando para cidades que não estão muito saturadas também e que ainda têm espaço e que estão a tentar se desenvolver, só nesta zona de Cantão acho que há bastante espaço para crescer. Não estou a dizer que não seja desafiante, pois também podemos pensar em cidades mais sofisticadas, como Singapura, Seoul na Coreia, onde se percebe que há um entendimento, Taiwan, ao nível destas áreas, Japão. Uhum. O governo de Macau tem feito diligências no sentido de apostar nas indústrias criativas. Uhum. Qual é que é o balanço ou a avaliação que tu fazes deste empenho da parte do governo no contexto específico do fashion design ou da moda? Quer dizer, tem havido alguns financiamentos que me parecem naturalmente importantes, no sentido em que, de facto, desenvolver uma coleção não é propriamente uma coisa fácil, e mais complicada ainda é conseguir aguentar o ritmo daquilo que é a cadência que a indústria da moda obriga, e garantir que entre o desenho de uma coleção e aquilo que possa ser alguma entrada no mercado, ela esteja já muito bem estruturada e a estratégia é muito bem definida. Por isso tem havido alguns investimentos, acima de tudo alguns investimentos ao nível dos recursos financeiros, mas eu acho que acima de tudo o que é também fundamental são os soft skills, ou seja, é dar formação às pessoas e poder, mais do que dar formação às pessoas, não é só uma questão de dar só formação, mas algum acompanhamento, alguns processos de aceleramento, entre aquilo que é o projeto base e depois a potencialidade não só dele estar pensado, com todos os procedimentos ao nível até de um plano de negócios, porque penso que fazer este caminho às vezes muito solitariamente, e normalmente estamos a falar de pessoas que têm acima de tudo uma formação criativa, não têm uma formação ao nível de gestão e de planificação de negócios, pode ser um desafio muito grande. Por isso é preciso, claro que é preciso recursos financeiros, claro que são precisos recursos imobiliários, as pessoas têm que ter espaços para trabalhar, apesar de que hoje em dia isso até começa a ser uma coisa cada vez menos premente, as pessoas trabalham em qualquer sítio online com o seu computador, mas acima de tudo acho que é preciso não só conhecer muito bem, fazer um mapeamento muito grande ao nível do que é que está a acontecer no terreno, quem é que são as empresas que necessidades é que elas têm, que indústrias é que elas operam, para depois poder fazer quase um trabalho que até podemos dizer que pode ser tailor-made, porque o ecossistema e o tecido que existe em Macau não é assim tão grande, por ser rapidamente fácil de identificar. E para poder perceber exatamente de que maneira é que é possível agrupar as empresas, não é? Ao nível das necessidades, ao nível das indústrias em que elas trabalham e operam, e especificamente tentar perceber o que é que elas precisam. Acima de tudo também para permitir que haja uma sincronia, não é? Entre aquilo que é as bases, aquilo que as empresas estão a fazer, aquilo que é o management do top, e ele de alguma maneira poder se encontrar, até para que o dinheiro investido tenha outro retorno. Tu encontras-te neste momento a estudar, a fazer o... a terminar, estás quase na fase final do teu mestrado em gestão, com uma tese que versa sobre a relação entre os canais online e offline no segmento de luxo da indústria da moda. Já falaste aqui do Moon Hub e de como as plataformas online podem dar esse apoio. Fala-nos um pouco mais sobre aquilo que já descobriste ao longo desta investigação e sobre a investigação em si. Uhum. Eu, acima de tudo, quando comecei o mote desta tese, estava muito interessada em saber um pouco mais sobre a empresa portuguesa Farfetch, que é uma empresa online com um fundador que é o José Neves. Ele é português do Porto, mas viveu durante muito tempo em Londres, viveu e vive. E a Farfetch acabou por ser um caso de sucesso, porque é das poucas plataformas online que vende marcas de luxo e que neste momento está no ranking dos unicorns ao nível daquilo que são as empresas de moda, que não é muito comum. E também não é muito comum ser possível vender luxo online, porque de alguma maneira há aqui uma contradição entre aquilo que é o lado de exclusividade e de privacidade que o luxo tem, aquilo que é a distribuição massiva que a internet permite. Por isso, a ideia da tese começou um bocadinho com este interesse em perceber um bocadinho mais o modelo de negócio deles e etc. E eles, acima de tudo, têm uma presença muito forte ao nível do omnichannel, que era aquilo que falávamos um bocadinho há pouco, que é esta relação entre o online e o offline. Ou seja, houve uma altura que sentia-se mesmo ao nível da maior parte das lojas, e acima de tudo mesmo lojas ao nível da moda e do design, portanto, percebia-se que que o ecossistema, digamos assim, das lojas, do retail puro e duro, estava de alguma maneira a mudar. Havia lojas que não conseguiam aguentar e provavelmente fechavam, e por isso percebia-se que estava-se ali num processo de mudança. E hoje em dia o que está a começar a acontecer é que começa-se a perceber que é preciso fazer esta fusão entre o online e o offline, esta relação. Porque quer um lado, quer o outro, tem relações com o cliente que têm especificidades muito importantes. E por isso é essa relação, acima de tudo, que eu gostava de aprender e de conhecer melhor. Tu achas que o online e essa fusão poderia ser um caminho a seguir para o desenvolvimento da indústria da moda cá em Macau, que é um sítio relativamente pequeno e que não é, não se pode dizer, como tu já própria referiste, não é um centro mundial na área da moda? Achas que do teu estudo poderia ser retirado algum tipo de conhecimento interessante para ser aplicado? Sim, certamente. Acredito, acima de tudo, que seja possível, depois, claro, com todas as especificidades que se possam ter que adaptar a determinado tipo de cidades ou de mercados, acredito que fosse possível implementar em qualquer sítio. Talvez, como falas, a questão da escala em Macau poderia permitir com que facilmente se pudesse relacionar o lado conveniente do online com o lado mais pessoal do offline. Ainda que Macau tenha desafios grandes a esse nível, nomeadamente como operar um negócio online. Por exemplo, em Macau não existe PayPal e não existem muitos sistemas de pagamento online, o que de alguma maneira inviabilizam logo. Isso é algo que por acaso não percebo muito bem qual é que é a lógica de uma coisa tão simples não acontecer, mas provavelmente ultrapassa, mas parece-me que logo aí vejo alguma condicionante, que provavelmente poderia ser resolvida se houvesse a vontade para isso. Mas de facto sim, poderá ter a escala que possa permitir isso. Voltamos um pouco atrás para falar sobre a Lines Lab, talvez um dos projetos com mais sucesso em que estiveste envolvida, uma marca incluída no top 20 lusófono pela revista Monocle e uma das atrações a não perder no Delta do Rio das Pérolas, de acordo com o New York Times. Fala-nos um pouco da missão da Lines Lab e como é que surgiu. Pronto, a Lines Lab acontece, como te dizia há pouco, um ano depois, mais ou menos, da minha chegada a Portugal, a Macau, no momento em que nós achámos que fazia sentido não só abrir um espaço ao retalho, mas também criar, acima de tudo, criar uma marca, que já vinha a acontecer nos interiores do nosso escritório na altura, aqui nesta zona, no NAP, mas depois fez-nos sentido mostrar-nos para a rua. E por isso veio, acima de tudo, num percurso idêntico daquilo que era aquilo que eu fazia em Portugal, ou seja, está ligado à área da moda e do design. Depois a Lines Lab acabou por desenvolver outras coisas, não só ao nível da sua marca, mas outros desafios, que era ao nível da produção dos eventos, curadoria de eventos, em que as coisas na altura ainda estavam muito ligadas à Lines Lab, mas a Lines Lab, a origem dela foi acima de tudo a área da moda, e neste momento é acima de tudo a isso que ela se dedica. Neste momento está a haver uma reestruturação muito grande ao nível disso tudo, de como é que não só pensar a Lines Lab, mas também a Moonhub e alguns dos projetos nos quais estamos envolvidos, mas na Gênesis teve a ideia de estar ligada ao desenvolvimento e à criação de produtos e moda e design. Não diretamente associada à Lines Lab, mas principalmente à Associação Cultural Mais 853, está o Festival This Is My City, um evento multicultural e multidisciplinar que ocorre anualmente em Macau, e o qual já trouxe nomes como Baal, Legendary Tiger Man, entre outros. Porquê um This Is My City e de forma é que complementa a oferta cultural de Macau? Olha, o This Is My City começou numa altura em que acontecia muito pouco ao nível daquilo que eram as indústrias culturais e criativas em Macau. Portanto, o This Is My City tem 10 anos, na altura ele nasce precisamente na nossa loja no Bico da Melancia, na altura em parceria com um outro colega nosso que tinha uma loja ali próxima à Bloom, o António Falcão, e por isso, acima de tudo, numa altura em que pouca oferta havia cultural e criativa, também nos fazia sentido não só ter plataformas e oportunidades de apresentar o nosso trabalho, mas poder fazer um showcase de trabalhos de outros artistas e designers aos quais nós podíamos ter acesso, não só naquilo que era o mundo no lusófono, mas também nas nossas relações com a China. E acho que, tal como todos os projetos nos quais nós neste momento estamos envolvidos, a Wines Web, a Moon Hub, em que está a haver um processo de reestruturação que também tem a ver muito com a bagagem académica que nós agora recebemos e estes inputs todos que nós recebemos através do mestrado de Business e Administração, em que nós estamos a fazer um processo de reestruturação e de repensar de que maneira é que os projetos podem se adaptar, podem mudar e podem eventualmente crescer e ficarem mais sólidos. E o This Is My City está a passar por esse processo, porque a cidade que nós conhecemos há 10 anos não tem nada a ver com uma cidade que nós conhecemos, e por isso a premência e o impacto que um festival como o This Is My City teve há 10 anos atrás mudou. Uhum. E por isso isso também nos está a fazer sentido de reposicionar, ainda que seja, acredito que seja um evento que tenha algum impacto, e isso percebe-se até pelo volume de, pelo número de público e de audientes aos quais conseguimos chegar, mas a cidade de facto mudou, e por isso também esse processo de maturidade que a cidade está a sofrer, eu acho que o This Is My City também está a sofrer para poder crescer para qualquer outra coisa. E esse crescimento é em que sentido? Consegues definir em linhas gerais esse amadurecimento não só do festival, mas dos outros projetos? Onde é que tu e as pessoas que contigo colaboram querem estar daqui a 3, 4, 5 anos? Pois, acima de tudo, acho que tem a ver com, especificamente, acho que não te consigo agora, neste momento, exatamente dizer em que é que este crescimento se vai traduzir, mas acima de tudo acho que tem a ver com o saber que, não, que queremos dar continuidade aos nossos projetos, sem dúvida, aliás nós somos feitos deles e eles são feitos de nós, mas de modos diferentes, e por isso esse crescimento tem que, provavelmente está ligado ao nível das parcerias, de uma relação de dois mundos dos quais nós somos feitos e que nós de alguma maneira os queremos fazer cruzar mais. Mas concretamente não sei ainda dizer exatamente qual é a forma. Ainda estamos a moldar. Claro, muito obrigada. Foi um prazer. Chegamos assim quase ao final do nosso programa. Vamos ouvir, para fechar, o tema You Magic Theme, retirado da banda sonora do filme disponível para amar, In the Mood for Love, um filme de Hong Kong realizado por Wong Kar-wai. O tema é composto pelo japonês Shijiro Yumi Bayachi, de resto um tema já repetente aqui no Frequência Académica, um tema que na minha opinião é lindíssimo. O meu nome é João Cordeiro, despeço-me até ao próximo programa. Frequência Académica.